de Araraquara, Sanca. Original! Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias gigantes, quase sempre não pensantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias gigantes, quase sempre não pensantes. No rap-wack eu chego, rimando eu procedo, pra quem acorda cedo, batalha e não tem medo. É etc, com ganja groove pra somar. Sou etc, com ganja groove vou cantar. De Araraquara, Sanca, da antiga passe banca, que um dia existiu, se dividiu, mas não sumiu, trazendo pra você muita ideia e proceder. No mundo esquisito, rimando amor a Cristo. Eu sei que cê tem visto coisas ruins, mas eu insisto. Não desista, não se entregue, ouça esse rap reggae. Trabalhe e estude pra que sua vida mude. Acredite aí, moleque, siga essa atitude. Esqueça tudo aquilo que ilude. Arruma tu dinheiro, mulher o tempo inteiro, achando ser ligeiro, dando pra ela o cheiro que ela cheira de sexta a sexta-feira. Olhando assim teu preço, a liberdade não tem preço, por isso que eu me esquivo e continuo vivo. Sou sim trabalhador, dá licença, faz favor, nada contra quem apronta, desde que segura as pontas. Quando o bicho pega, não cagueta e não entrega, segura as consequências, vários anos, paciência. Agiu com sapiência, agora é tarde, então cê pensa, melhor é dar uma rifa ou me acredita. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias gigantes, quase sempre não pensantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias gigantes, quase sempre não pensantes. Saindo da Jamaica, passando por outros continentes, o reggae sempre foi uma cultura influente. Seja pra trazer a realidade pra toda a gente, seja pra fazer uma festa e deixar o povo contente. Não se pode desprezar uma cultura que vem da massa, que prega o bem, que faz o bem. Se não fizer com coração, a música não tem graça. Pensemos no bem, façamos o bem. Não se pode desprezar uma cultura que vem da massa, que prega o bem, que faz o bem. Então se não fizer com coração, a música não tem graça. Pensemos no bem, façamos o bem. Quem passa mensagem no som sempre tem uma responsabilidade. Não pode mandar ideia ilusória, tem que ter sinceridade. Tem que tomar cuidado pra não tratar de assunto sério com ingenuidade. Pra quem incitar violência, se eu ainda posso falar de felicidade. Cada um, sabendo das suas dificuldades. No meio desse caos, vivendo nas cidades. No meio de prédios, no meio da cana, no meio de um monte de sacana. A gente tem que procurar um jeito de lutar. Mais uma vez, então, rap e reggae pra somar. Mais uma vez, então, rap e reggae pra somar. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias gigantes, quase sempre não pensantes. Rap-wack é semelhante, chega hoje é 3D antes, com ideias pensantes, quase sempre não errantes. Araraquara, São Carlos, etc, ganja groove.